dizemos hoje é... O momento exige equilíbrio. Por que o momento? Em que momento estamos? Todo mundo deve se perguntar o momento. Tá, mas que momento? O momento aqui e agora? O momento agora, aqui atual, aqui dentro, nós precisamos de equilíbrio? Bom, um pouco de equilíbrio precisamos. Nas nossas casas, no nosso trabalho, precisamos de equilíbrio? Bom, precisamos, sim. É o momento. Mas nós vamos tentar falar de um momento um pouquinho mais amplo. O momento mundial. O momento, digamos assim, temporal. Temporal. Em que o planeta, o nosso universo, está passando. É algo muito, de muita maior amplitude do que um simples momento agora em que nós estamos aqui. Nós estamos passando por um momento, principalmente aqui no Brasil e em outros países, de uma realidade meio conturbada. Tanto na área política, todo mundo sabe, principalmente na área social. Aí falta dinheiro para hospitais, falta médico agora, que não tem médico para as UPPs, unidades de pronto atendimento. Está faltando dinheiro para as... Bom, falta dinheiro para tudo. Na questão social, o nosso país está um caos. Não queremos aqui dizer, falar das coisas ruins, porque tem coisas que estão muito bem, e tem coisas que estão andando de forma boa. O momento social está assim. O momento político é aquilo lá, uma expectativa de que todo mundo tem dentro de si de que algo vai melhorar. Se não melhorar, pior não pode ficar. Bom, tudo bem. O momento social, político, momento religioso, existe uma quantidade cada vez maior de fés professadas, isso é visto. Eu até vejo lado bom nisso, porque todas elas falam de Deus e falam de que o ser humano precisa ser consciente de suas atitudes, e todas elas são unânimes em falar que nós devemos prestar graças a Deus por estarmos aqui. Todas elas são unânimes. Então, nós aqui não temos nada contra nenhuma fé professada, nenhuma religião, nenhuma, digamos assim, fé que não condiza com a filosofia espírita. Nós somos abertos. O momento é complicado, gente. E se nós formos para outros países, é um pouquinho mais complicado, alguns. Outros que se chamam de primeiras potências... Está complicado, sim, porque são pessoas lá na frente que comandam aqueles países lá que são verdadeiros loucos. São verdadeiras pessoas totalmente arbitrárias, que falam mentiras, professam mentiras todo o dia. Eu não vou falar nomes aqui, mas todo mundo sabe, é só escutar na televisão. Quer dizer, o momento, ele é meio complicado. Na história, já passamos por momentos complicados, por momentos de uma complexidade social, econômica, política e religiosa, principalmente religiosa, passamos, sim, lá nas cruzadas, lá na Inquisição, mas havia poucas pessoas. Eu diria que o momento que estamos passando hoje é único. É único pela quantidade de pessoas encarnadas que habitam o nosso planeta. Minha gente, são 7 a 8 bilhões de pessoas. Tudo bem que existe um filósofo que eu não me lembro o nome dele, mas eu estudei ele, que ele dizia que em qualquer desordem, que em qualquer caos, sempre existe uma ordem a ser colocada aí no meio. Mesmo no caos de um presídio, por exemplo, lá de Porto Alegre, a unidade prisional de Porto Alegre, naquela confusão existe uma ordem interna que funciona. Comandada pelo mal ou pelo bem, não importa. Mas existe uma ordem interna que funciona. Não importa quem comanda, mas funciona. Quem sair do leque é eliminado. Mas funciona. No nosso Brasil, existe sim uma ordem. Existe uma ordem bastante concisa de que muitas pessoas fazem o bem. A maioria das pessoas fazem o bem. O problema é que o nosso atual momento requer equilíbrio. Por quê? Porque nós estamos passando por uma transformação de ideias, gente. Por uma transformação de princípios e de valores morais e éticos. O que uma vez era imoral, que não tinha moral nenhuma, hoje se tornou totalmente moral, totalmente aceito pela sociedade. Aquelas pessoas que não aceitam essas diferenças, que não aceitam, digamos assim, algo que a gente acha abominável, elas vão ter que ter, aí que vem o equilíbrio, a equidade. Nós vamos ter que concordar com a questão racial. Uma coisa que está deixando bastante as pessoas preocupadas, principalmente os pais e avós, a questão sexual dos filhos, dos netos, né? Sobre a questão de gênero. Afinal das contas, quem é homem, quem é mulher? Quer dizer, nós temos que ter equilíbrio para fazer o quê? Com esse equilíbrio de mente, emoção e corpo físico, conseguirmos tomar atitudes coerentes, tomarmos atitudes saudáveis, atitudes que não, digamos assim, piorem a situação do atual momento. Então, nós, dentro do Espiritismo, temos a obrigação de quê? De falar, de dizer para as pessoas que não devemos ter preconceito. Apesar de que, talvez, eu tenha algum. Mas a gente é obrigado a dizer, e eu concordo com essa afirmação, de que o preconceito é uma coisa do passado, gente. Tanto o preconceito racial, como o preconceito sexual, o preconceito político, o preconceito religioso. Quer dizer, essa questão de ideologias serem mais importante do que outras ideologias, tanto religiosas como políticas, como sociais, acabou. Acabou. Não tem mais lugar para isso. Nós temos que ser amplos na nossa visão. Nós temos que ser amplos no nosso conhecimento. Fazer com que nós entendamos as outras pessoas de maneira tal que respeitemos as diferenças. Isso é o equilíbrio que exige o atual momento. Existem muitas diferenças por aí, gente. E é só vocês andarem na rua que vocês vão ver, vocês vão perceber. Dentro de nós, bom, eu não vou falar, mas vou pensar. Aí Jesus dizia que o pensamento, só o pensamento nos trai. E o pensamento faz com que a gente, às vezes, peque. É uma afirmação bastante contundente, mas realmente nós temos que considerar que temos que entender as diferenças. E hoje, como que vamos aceitar isso? Tendo equilíbrio. Como é que o nosso corpo físico ele funciona? Eu não sou exemplo aqui máximo do equilíbrio, porque se eu for ter equilíbrio físico, eu estou um pouquinho acima do meu peso. Não adianta. Equilíbrio físico eu não tenho muito. Equilíbrio emocional, bom. Como é que está o nosso equilíbrio emocional? Nós sabemos tratar, muitas vezes, de dificuldades que fazem com que a gente, às vezes, saia do sério e largue o verbo? Isso aí é desequilíbrio emocional. Emocional. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso equilíbrio emocional. Porque às vezes ele faz com que a nossa língua diga coisas do arco da velha. Diga coisas que jamais pensemos que um dia nós diríamos para alguém. Isso é desequilíbrio emocional. E isso faz com que nós tenhamos, agreguemos a isso, o desequilíbrio espiritual. Tudo funciona, é uma tríplice aliança. O equilíbrio físico, o equilíbrio emocional e o equilíbrio espiritual, ele é necessário dentro de nós. Espiritual de que maneira? É parecido com o emocional. De nós sabermos classificar, argumentar aquilo que acreditamos na nossa religiosidade, de saber equilibrar nossas, digamos, as nossas fundamentações teóricas, de fundamentar, digamos assim, teoricamente aquilo que acreditamos de uma maneira de não desagradar os outros e de não, principalmente, ofender o outro. Por quê? Nós temos que respeitar a ideia religiosa do outro. Nós temos a nossa ideia, digamos assim, espírita. Bom, eles respeitam a nossa. Nós devemos respeitar os outros. Nós não devemos achar que nós somos melhor que os outros. Então, o momento é esse momento que nós, porque eu não estou sozinho aqui na frente, é o momento que nós estamos aqui passando, no planeta. É uma conturbação porque nós estamos tentando nos modificar de uma certa forma, de fazer com que nós consigamos, junto com os outros, colaborar para essa transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso não é fácil, gente. Isso requer mudança de valores, mudanças de paradigmas, mudanças de conceitos, mudanças de personalidade, de caráter. Sem isso, não tem planeta de regeneração. Quando eu falei de caráter, falamos de caráter aqui. Vejam só, como é que está o caráter? Não se fala mais em caráter. Não se fala mais em caráter das pessoas hoje. É muito difícil chegar para dizer, mas assim, o cara é uma pessoa de caráter digno, de caráter impecável. Digna. Como é que nós podemos falar isso? Então, nós somos todos aqueles que precisamos, nós nos colocamos no meio, espíritas também, católicos, protestantes, todo mundo deve se colocar nesse momento em que nós temos que ter equilíbrio. Equilíbrio. Na balança, equilíbrio, para não pesar mais num lado e menos no outro. Muito obrigado.